Caxias. Álvaro Viana, grão de ouro. Chamo o Ripardinho, se tu quer amor, quer tapinha na bundinha, chamo o Ripardinho. Se tu quer maldade, vem com o Ripardinho. Senta devagar, senta bem devagarinho, senta devagar. Senta devagar, senta bem devagarinho, senta devagar. Caralho! Vitinho! Quem tá solteiro dá um grito aí. Quem vai transar hoje grita eu. Só quem vai dar virote grita eu. Hoje o bicho pega. Se tu quer maldade, eu sou mal. Se tu quer amor, quer tapinha, tô no hype, não tô? Chamo. Baseia em você, amor. Vai, Grazi, vai. Senta devagar, senta bem devagarinho. Senta devagar, senta. Igual no paredão, paredinha dois irmãos. Iago C10, Barão de Grajaú. Senta devagar, senta bem devagarinho, vai, vai. Uma swing! André CBS, um moral de picuária. MS Bebidas, estourado, pequeno produções. Alô, Arico, quebra aí, irmão. Marcelo Henrique, King Cell. Senta devagar.